Okay. Eu gostaria de apresentar aqui uma reflexão que, na linha da revolução que se pretende à legislação fundiária, e sugerir que, em primeira instância, e como um elemento mesmo prévio a esta toda a problemática de concessão de terrenos, que se desse prioridade e rigor no seu tratamento, a questão da classificação dos terrenos. Dizemos isto porque, pela nossa experiência, quando falha ou fica confusa a classificação do terreno, todos os erros são possíveis. Porque quando nós determinamos quando é que é um terreno urbano, quando é que é suburbano, daí estamos a determinar quem é a autoridade competente, estamos a determinar até a questão do valor, o preço, quanto é que vai custar. E nessa questão da limitação da concessão de terrenos urbanos das entidades a pessoas estrangeiras, também estará o assunto resolvido. Não quero dizer que no atual aparato legal não tenhamos esta definição, mas é mesmo a definição. O que me apraz aqui oferecer e sugerir é que haja uma classificação muito mais concreta. Diríamos mesmo uma classificação de mapa. Por exemplo, uma redação que venha dizer terrenos urbanos são os terrenos X, X, X, X, de acordo com o mapa na administração municipal, por exemplo. Ou de acordo com o mapa no governo provincial. Porque, ainda dentro da nossa experiência, nós temos o caso de terrenos, 12 hectares de terrenos urbanos, competente é o governador provincial de Mato. E isso nós vivemos na nossa. As pessoas, no intuito de fugir o governo provincial de Mato, devido à sua máquina, tendem a puxar para 2,5, para ser terreno urbano, suburbano, e para ir à sala do ministro do urbanismo e habitação, porque é mais fácil em termos teóricos. Então, e financeiro, uma classificação rigorosa, com parâmetros definidos, mas parâmetros reais, não parâmetros de definição, não parâmetros de conceito, e tampouco aquele sistema, nosso sistema jurídico vulgar de vista, ou assim classificado no instrumento do tratamento. Essa remissão para instrumento eu considero uma remissão de quem quer fugir. Tem que ser mesmo de acordo com o mapa constante na administração municipal, de acordo com o mapa constante no governo provincial. E eu acho, doutor Feijó, se assim adotarmos, teremos 80% dos problemas do âmbito de gestão fundiária. A questão, ou a apresentação do doutor Ivo, avançou muito bem a questão de único título de concessão de terreno, evitar a concessão de grandes extensões. Eu retomando aquilo que disse o ministro Dr. Carlos Feijó, está no âmbito das leis mortas, porque o 216/11 já sim está dentro, já sim orienta. Então, vamos definir também os processos pragmáticos, os processos de implementação prática para que tenhamos um título único. Porque até quando havia esse problema do título único, já está resolvido pelo decreto 50/87, que aprova o regulamento geral de concessão de terrenos. Diz que o título é um constante anexo ao presente diploma. Quer dizer, este 216/11 só veio reforçar uma desobediência, vamos assim dizer, que já se vinha com eles. Então, a questão do título, nós temos os dois títulos, quando é o título de reconhecimento, que é o título de originário, e temos o título que está reconhecido para os casos de concessões para outra tecnologia de direito. Então, neste processo que se pretende revolucionar, da lei de terra, já estamos há 10 anos da lei de terra, seria pertinente também adotar medidas concretas para que o título seja único. A questão muito problemática é que a questão do estabelecimento do preço também é muito problemática. De facto, e desde que desculpa sobre isto, é uma situação que já nos foi avançada a título de pedido de contribuições e parece uma questão bastante leve de ser resolvida, mas é uma questão bastante complicada. Por quê? Porque no estabelecimento do preço do terreno, nós temos critérios que devem estar combinados, que é a classificação do terreno, é rural, é urbano, é suburbano, é agrário, é agrário. Outro critério que ainda está neste estabelecimento, nível de desenvolvimento da província ou do local onde vai se considerar o problema. Aí temos que ir para o Ministério do Planeamento, que é um critério da vida específica do desenvolvimento do mundo. Tem outro aspecto que é o salário mínimo nacional. E o outro aspecto, o último, que é a tipologia do direito fundiário a ser conseguido. Quer dizer, é uma ginástica que todos nós, e aqui já para terminar, sugeriria que a nível das províncias também se abrisse uma parte para recolher as contribuições para essa situação, sob pena de depois ninguém se referir dos preços estabelecidos e sabemos quando se trata. A natureza tributária é muito sensível, tem que fazer o vídeo da zero quando, desde que seja mal calculado, para os problemas. Então, esta última parte para apresentar a minha sugestão. Que a nível das províncias também recolhamos estas contribuições, de modo a produzir ou a estabelecermos os preços que sejam reais, de acordo com o passo de homenagem na realidade de cada província. Para o Carlos Albino, da Polícia Nacional, e que se prepare o embaixador de Cavaco e o Sr. Carlos Cavaco. Obrigado, Excelência. A minha questão é mais uma sugestão. Tanto em função das abordagens feitas aqui, constatamos que, de facto, uma das questões que também preocupa o Estado angolano é justamente a fraqueza, que todos nós aqui concluímos que existe a nível dos atos administrativos, quer dos governos provinciais, como das administrações municipais. E a questão que coloco tem a ver com por que as administrações municipais e os governos provinciais não recorrem às ordens dos engenheiros e dos arquitetos, digamos, delegando competência de licenciamento das obras a essas entidades. E, inclusive, isso geraria possibilidade de emprego para os jovens recém-formados, porque se as ordens dos engenheiros e dos arquitetos pudessem dar os competentes pareceres às administrações e aos governos provinciais, com certeza estaria aqui resolvido eventualmente a possibilidade dos estágios daqueles jovens recém-formados nas universidades e nas escolas técnicas. Portanto, o que eventualmente podia se colocar é a questão de como eventualmente se podia fazer, aliás, como se poderia resolver o problema do subsídio ou dos salários desses estagiários. Acho que os emolumentos pagos para efeito do licenciamento destes projetos bem devia-se obter alguma fração deste valor que devia ficar por conta da ordem e assim serviria para o subsídio desses estagiários. Porque é bem verdade que a nível das administrações municipais ou dos governos provinciais jamais haverá capacidade humana e técnica para avaliar o conjunto de projetos que são submetidos a pedido de licenciamento. Portanto, essa é a questão que eu gostaria de colocar. Quatro, antepassa a senhora Juliana Fonseca, administrador municipal da Comunidade. Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu pedi a palavra para prévio. A primeira tem a ver com a questão do TIP. Na verdade, e já o disse o António João Bessa, que o título já está previsto no Regulamento Geral de Concessão de Terrenos. O título está na lei e é justamente aquele que é hoje praticado em termos de urbanismo e habitação. O governo provincial, por exemplo, continua a exigir estrutura pública, mas essa exigência é desnecessária, muito bem. Até porque é uma exigência que decorria do previsto no artigo 875 do Código Civil, que dizia que a compra e venda de bens imóveis só é válida se estiver sujeita à estrutura pública. Mas temos de convir que esta norma do artigo 875 do Código Civil foi alterada por força da Lei 9 de 2011, que diz que só se exige a escritura pública se lei especial assim também o exigir. Ora, a Lei de Terras e o seu regulamento constituem, face ao Código Civil, uma lei especial. Desde logo, a Lei de Terras não obriga à celebração de escritura pública. Obriga, sim, à celebração de um contrato de concessão que está previsto no artigo 46, número 1, linha D, da Lei de Terras. Portanto, o que o Governo Provincial deixa de fazer é um expediente a mais de julho, agora, em sede da necessidade da simplificação da atividade administrativa, é um expediente que se pode deixar no terra. Até porque só complica a vida dos cidadãos. Há um outro problema que juro que devemos resolver também com alguma urgência. É a necessidade de delimitar e demarcar os terrenos rurais comunitários. Também há um certo aproveitamento disso. Hoje por hoje, nós não sabemos onde começa e onde termina o terreno rural comunitário. Se formos aqui a Kisama, entramos a partir da Cabala, eu que sou natural da Kisama, serei capaz de dizer, olha, isso tudo era do meu avô, logo era da comunidade rural. Não pode ser assim. Tem de haver limites para tudo e também para terrenos. Por outro lado, é preciso operacionalizar esse conceito de comunidade rural. Me parece que há um certo aproveitamento. Como entender, por exemplo, que alguém que vive numa valada, numa casa luxuosa, com piscina, aos sábados pega no seu leste, com que é um carro todo de gado, com uma caixa isotérmica, com o whisky mais caro do mundo, e chega aí na zona do Rio Seco, estaciona o carro, fica a beber o whisky, chama dois ou três miúdos desempregados, manda-lhes pregar uma bate-chapa e é também com a comunidade rural. Será que este indivíduo faz parte da comunidade rural? Ou é um aproveitador barato e nesse caso ainda está a criar dificuldades às pessoas que realmente têm a posse daqueles terrenos. Esse é um verdadeiro conflito que hoje se vive, sobretudo na periferia de Luanda, entre esses aproveitadores baratos e as comunidades camponesas. Então, temos que defender as comunidades camponesas. E a melhor forma, em meu entender, de defender as comunidades camponesas é delimitar os seus terrenos, porque a lei de terras é clara em dizer que os terrenos rurais comunitários não são concedíveis. Portanto, os terrenos são ocupados, mas tem que ser uma ocupação efetiva, gente que vive lá. Não é gente que sai daqui do Alvalá, que sai do Talatona, em altos prédios, e diz que é um cidadão de uma comunidade rural comunitária. Não, deputados, estão enganados a todos nós. Já que foi colocada a questão da intervenção dos SOBAS, eu não acho totalmente suficiente essa questão. Os SOBAS não devem intervir à vontade, mas podem intervir à jusante. O que é que isso quer dizer? Quero com isso dizer que, recolhido o processo na administração ou no Ministério, para que tenhamos a certeza que estamos a conceder um terreno livre ou, desde logo, um terreno concedível, então podemos pedir a opinião do SOBA mais próximo para que nos informe se esse terreno está ou não no terreno rural comunitário, está fora do terreno, se pode ou não ser concedido. É nessa perspectiva, e não as declarações do SOBA, que também, vamos dizer, se quisermos, os nossos papais também, às vezes, fazem declarações de compra e venda de terreno. Não está correto, é ilegal, tal como já foi aqui levantada a questão. Aliás, os terrenos rurais comunitários, o próprio SOBA também não os pode vender, salvo se existir consenso de toda a comunidade. Não pode fazê-lo sozinho, tal como a lei diz. Desde logo, vejamos isso nos artigos 27 e 8 da Lei de Terras. O problema também dos terrenos já conseguidos e que ficam um longo tempo sem ser aproveitados. E o pior ainda, senhor ministro, caros presentes, é que as pessoas a quem o Estado concedeu terrenos não ocupam, não deixam os outros ocupar. Mas quando aparece alguém a tentar ocupar o seu terreno, começam logo a escrever administrador. Está a ocupar o meu terreno. O administrador não é esse pai para tomar conta do terreno das pessoas. A minha experiência pessoal, já vivi isso no passado, se calhar vou voltar a viver agora, que voltei para Cacoaba, mas no passado já vivi isso. Alguém me terá ligado da Suíça e disse, senhor administrador, o senhor está a deixar ocupar o meu terreno? Eu simplesmente disse, não sei quanto é que o senhor pode me pagar para eu tomar conta do seu terreno. Não é correto, meus senhores. A lei diz que os terrenos devem ser concedidos para seu aproveitamento útil e efetivo. E o aproveitamento útil e efetivo ocorre, ou melhor, deve decorrer no prazo de 3 anos consecutivos ou 6 anos intercalados. Portanto, vindo esse prazo, se não houver aproveitamento útil e efetivo, o terreno reverte automaticamente a favor do Estado. Eu acho que é essa cláusula que devemos inserir na lei. Reversão automática. Aí só diz que o direito extingue-se. E esse termo extingue-se, para nós juristas entendermos. Mas algumas pessoas podem não entender. Há pessoas na administração pública que também não entendem de direito. Portanto, todos os funcionários públicos não são obrigados a ser juristas. Então devemos elaborar leis claras, com uma linguagem clara e acessível para todos. Dizer mesmo que, findo esse prazo, se não tiver feito aproveitamento, o terreno reverte-se automaticamente a favor do Estado, sem mais quaisquer procedimentos. Eu acho que sim, ficaria, se calhar, salvaguardar essa questão de pessoas que ocupam terrenos de longos anos, nada fazem e nem deixam os outros fazer, muito menos deixam estar. Um bocadinho confidenciou-me uma colega que me disse que pessoas chegaram no seu município, encontraram a administração municipal a fazer um projeto urbanístico, as casas para apoio às comunidades vulneráveis, e lá ele foi dizer que o Estado tem que indemnizar pelo terreno dos seus avós. E depois, essa história de terreno dos nossos avós também tem muito que se diga. Será que essas pessoas têm, de facto, o título que lhes confere essa herança? Porque não basta dizer que sou herdeiro, é necessário que ao chamamento da herança, as pessoas respondam positivamente e adquiram essa qualidade de herdeiro. Portanto, a qualidade de herdeiro não é uma qualidade automática, é uma qualidade que se adquire por força da lei. Então temos de, se calhar também, passar a mensagem às pessoas que ser herdeiro não basta ser filho ou de quem já morreu. Não, é necessário um procedimento judicial, para efeito, depende das circunstâncias. Há casos notariais apenas e há casos judiciais para aquisição da qualidade de herdeiro. E essa herança deve estar prevista no título. Há aqui uma questão que finalmente foi dita pelo camarada Feijó. Bom, estava escrito, aliás, o governo provincial também não ajuda muito. Sim e não. E eu começaria pelo não. Não por quê? Camarada Feijó, nós estamos no terreno e vivemos a realidade todos os dias. Há casas que surgem como cogumelos de noite para o dia. Tão logo o Presidente da República anunciou a segunda e terceira fase do projeto Sequela, no dia seguinte apareceram milhares de casotas de chá ao longo e nos arredores daquele projeto. É verdade que poder-se-ia dizer, bom, mas então a administração não controla o território. Controlar é controlado. Mas já se diz aqui que há uma determinada situação administrativa que é muito complicada. Quantos fiscais, por exemplo, tem cada município para controlar o município todo? Nós, em Luanda, administramos municípios com uma população enormíssima e é difícil controlar toda a gente. Prepara, uma república de São Tomé com 160 mil habitantes, para governar 160 mil habitantes, há um presidente da república, há um primeiro-ministro, vários ministros, vários diretores nacionais. Para administrar 868 mil habitantes em Itacoaco, o município de Itacoaco tem 860 mil habitantes, é apenas um administrador municipal. Então aí é que dá para quem? Muito obrigado. Quase todas as questões que eu tenho a colocar estão ultrapassadas. A principal questão que se põe aqui é, de facto, a questão que se prende com a expropriação em relação, principalmente, àquelas fazendas que foram concedidas na base do redimensionamento empresarial em 1992. Essas fazendas foram passados títulos de 45 anos a 60 anos, e de facto hoje nos prendemos com alguns conflitos porque essas fazendas foram concedidas, mas já com população dentro destas fazendas, com bairros construídos, lavras, etc, etc. E hoje começam a existir conflitos porque os proprietários legítimos que demarcaram e tiveram a obtenção desses títulos, hoje requerem a retirada dessas populações. Então a pergunta vai para o seguinte: quais são as competências ou qual é a autoridade do administrador municipal em relação à solução deste conflito? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Fernando Fonseca. Tenho a palavra então ao arquiteto Manuel Zanini. Francamente, retomar algumas questões que já foram abordadas, tenho contribuições uma ou outra questão. Falou-se aqui da qualificação do espaço. Nós temos um problema que nos constrange a todos, que é: temos técnicos balizados para interpretar a educação? É mais não do que sim. Doutor Feijão falava de desconhecimento de algum momento em que haja aplicação, ter havido a aplicação da lei do ordenamento territorial. Eu gostaria que o senhor percebesse que está a considerar não a aplicação da lei do ordenamento territorial é a ineficácia dos estudos e instrumentos já elaborados ou de todo em todo, tudo que não há nenhum instrumento elaborado. Estou-me a lembrar, por exemplo, o Programa Nacional de Urbanismo e Habitação foi aprovado e, naturalmente, ao ter sido implementado, é ele próprio, implementação, aplicação da lei do ordenamento territorial. Gostaria de um comentário em relação a isso. Em relação aos gestores territoriais, estou a falar da administração local, estão constrangidos com um problema, que é: há uma orientação de se fazer planos diretores municipais, plano de implementação. Vamos ficar nos planos diretores municipais. Essa orientação existe. São inscritos verbas nos PIBs e são contratadas equipas técnicas para elaborar estudos. A pergunta sempre é a mesma: onde é que estão esses estudos aprovados? Eu vou fazer um comentário aqui, sem juízo de valor. Vou pôr a coisa assim. Não estão aprovados, os governadores não querem. Eu digo mais não, né? Eu não estou a fazer graça, né? Vocês conhecem. Vamos lá. Eu, se fosse governador, uma das duas coisas serviria, qualquer uma delas. Convém que não se aprove para me dar mais margem de manobra. Isso é um posicionamento. O segundo momento, convém que se aprove para poder escrever os projetos previstos, as ações previstas no PIB segundo. Mas estou em crer que não está a acontecer nenhuma nem outra. O que está a acontecer é: os planos são elaborados, os governadores, suponho eu não deram nenhuma procuração para falar em nome deles, prudentemente, acredito eu, não convém fazer avançar os estudos para o titular do governamento territorial sob o receio que não estejam em todo bem elaborado, com inerência de falta de técnicos locais avisados para poder subsidiar os governantes a esse nível, para dizer que avança. Porquê? Estamos aqui amarrados num ponto em que, quando se fala de concessão de terreno, o caso do Dr. Bessa falava de qualificação e classificação de espaços de terreno. Isso é decorrência da implementação da lei do ordenamento territorial em sede da elaboração e aprovação do referido instrumento. Agora, nós estamos a fazer tipo ao contrário. Estamos a dar muitos longe das concessões, sem saber se esse chão é mesmo agrícola, seja longe, ou o que for. Ao cara falava-se do mapa da administração municipal. Esse mapa é fruto do estudo elaboramento territorial, mas é onde é que ocorre o que é que seja em termos de aptidões, potencialidade, espaço. Acho que uma reflexão que temos que ver aqui. Qual é o grande problema que nós temos? Qual é a dificuldade que nós temos? Em fazer avançar primeiro a aplicação do regulamento de território. O primeiro, não sei com curiosidade, porque as pessoas não vão esperar, como vimos aqui, para que seja um conselho de algum direito. Portanto, isso aqui é um desafio muito grande, porque nós tivemos a pouca sorte de partir ao mesmo tempo os dois. Já devia haver uma tradição de se fazer planeamento, ordenamento de território, o que for, se não aconteceu. Já devia haver uma lei, diria, atendendo às circunstâncias do momento, não é, que o país se encontrava, uma lei de terras que fizesse o combinar. Também não. A vossa democracia, pode falar. Continuando. Eu estou sem interromper aqui, sim. Se fosse uma coisa, o camponês já vai falar mais um pouquinho. Mas vou cortar. A outra questão tem que ver com aquilo que o doutor Felipe falava cá sobre se efetivamente a legislação está muito pesada na abundância dos instrumentos previstos ou muito pesada na capacidade de implementação. Então, não temos técnicos avisados para implementação. Eu gostava de fazer rapidamente uma cheia e um comentário relativamente a uma questão que foi colocada pela FECO há 9 anos e que me parece muito importante refletir e convidar. Neste momento, particularmente pela presença de todos os governadores provinciais neste evento, e tem a ver exatamente com os procedimentos de aprovação dos planos de diretores municipais. Nós temos estado a desenvolver nos últimos anos um número considerável de instrumentos de ordenamento de território a nível de todo o país. O que acontece é que essa documentação não tem seguido aquilo que são os procedimentos de tramitação normal que leva à sua eficácia. O que é que eu me refiro? Firmo, fundamentalmente, às aprovações que são subsequentes a este processo. Portanto, os planos são elaborados a nível das províncias, portanto, muitos deles promovidos pelas próprias províncias, e ficam por aí. Preferir que o procedimento que torna eficaz esses instrumentos passa necessariamente pelo despacho da aprovação deste instrumento por parte do governador provincial, a remessa deste mesmo documento à consideração do Ministro do Urbanismo e Habitação, que por sua vez, com seu parecer de despacho, remete ao titular do Poder Executivo, que após a aprovação vai à publicação interna da República, ganhando dessa forma a eficácia desse instrumento. Sem que isto seja feito nesses termos, esses instrumentos não têm eficácia legal, não servem para nada. Eu gostava de partilhar esta questão com todos os governadores provinciais, no sentido de que esses instrumentos que estão elaborados e não são poucos, possam então ganhar eficácia, porque tanto aqui é tratado na matéria de lugar de ordenamento do território e passa necessariamente pela utilização desses instrumentos que hoje estão elaborados. Dr. Carlos Feijão, depois da recente, iria passar então a palavra para o professor. Obrigado, Sr. Ministro. Bom, eu acho que grande parte do que foi agora aqui referido são propostas que inserem na revisão da legislação, depois se poderá desenvolver melhor. A questão que foi colocada pelo administrador da Conda, eu acho que tem a ver com a expropriação. E era bom tratarmos quando a questão ser colocada, quando o preletor sobre expropriação aqui fazer a sua intervenção. Quanto mais o que disse o administrador Carlos Calquila sobre a escritura pública, acho que quando nós tivemos a escritura, a revisão da legislação, acho que é matéria que também deve ser tratada. Aliás, já abriu o parênteses que na minha publicação uma coisa que não disse foi que o administrador Cavuquilha era o administrador na altura de Capoal, e tem essa nota escrita que começou um processo de baleamento, mas não sei o caminho, acabou sendo desumbrado. E não sei se acredito, não, que estava a fazer o baleamento. Então logo foi desumbrado, o baleamento parou e processo de ocupação começou logo com aqueles casetes naquela zona da Congresso que estava lá na área de Capuaco já. Era o exemplo que devia ter seguido, mas bom, às vezes aqui entre nós os bons exemplos levam-nos à desgraça. Né?